a rua, rua, a rua, a rua, a rua, rua, a rua, a rua, a rua, rua. Meu sarau é minha mente recitando até umas horas. Manifestação cultural que é foda. Meu rap, minha poesia, minha brisa. Meu DJ, meu sensei, meu guitarrista. O que eu tenho é o que tá tendo no momento. Meu pensamento bom me mantém mais atento. O hip hop tá certo, eu acredito nisso. Salve, me salvou, foi meu Jesus Cristo. Rap nacional é fé, vai, vai, vai. Muito mais que música, muito, muito mais. Eu vi a galos nascer, sempre sou mano, entendi. Isso daqui é muito mais que sonho. A rua falou pra mim, é nóis. Os caras queriam ouvir um rap na minha voz. Na boa intenção do mundo eu fui e escrevi. E cada rima viva foi quem me trouxe aqui. A rua, a rua, a rua, a rua, a rua, a rua, rua, a rua, a rua, a rua, rua, a rua, a rua, a rua. Brindando uma taça, jogando com raça, sem passar de fase, nós passa, ultrapassa. Quem tá de pirraça, não só fale, faça. Ideia não abraça, ganha e sem trapaça. Se não, soma, suma na fumaça. Cultura é fermento pra massa. Avisa lá, na vila lá, que tô na pédia lá. Que a rua tá só pela graça. Ha, sei lá se é rally, na rua, no baile. O rap é visão, se tá cego, irmão, escreve em braille. Sou criado freestyle, eu e vários meninos tem isso. Como hino, geno, hino, cartão de madeira, brinquedo, assassinos. Tu planta, tu colhe, pode patar, tu bom, tá vindo. Não me contamino, sua mente fazendo, ilumino, bom. Amago e não do intestino, que se exploda igual marroquino, quem tá só latino. Contra isso vacina, agradeço ao divino pelo dom fino que define e refino. Pra mim ser seguido não presta, não sou vasca. E pelas calçadas, vários em vão vão caindo. E pelas vielas sou peregrino, guerreiro, periférico, paladino. Sobrevivendo igual palestino. Logo mais nas histórias do norte que eu já tirei.